Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E tal como prometido na semana passada, hoje vamos ter um programa dedicado a músicas ao vivo. Vai ser um programa com músicas ao vivo de lançamentos de 2015. Tudo álbuns lançados em 2015. E para iniciar, temos Now I'm Here, dos Queen. Música retirada do álbum ao vivo A Night at the Odeon, Live Hammersmith, 1975. Álbum que marca a turnê do álbum A Night at the Opera. Para vocês, Queen, Now I'm Here. Ladies and gentlemen, this is Queen. We'll be right back. was really pretty here tonight. Thank you for joining us tonight. We're now... E após Queen, ficamos com Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, música retirada do álbum Rocks Donington 2014. álbum que marca a presença do Aerosmith no Download Festival no ano de 2014. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos outra banda clássica de fins dos anos 60, início dos anos 70. Estou a falar-vos dos Uriah Heep, que em 2015 lançaram o álbum Live at Coco, reprodução do concerto dos Uriah Heep em Londres em 2014. Para vocês, Uriah Heep, Gypsy. With her Thank you very much. E após o Uriah Heep, ficamos com os Deep Purple, Perfect Strangers. Os Deep Purple, em 2015, lançaram dois álbuns ao vivo: From the Setting Sun, Live in Wacken, e To the Rising Sun, ao vivo no Budokan, no Tokyo Budokan. O de Wacken foi o concerto de 2013 e o de Tóquio foi o de 2014, e é esta versão de 2014 que foi aqui apresentada hoje. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos uma das bandas que eu mais gosto no que diz respeito a hard rock melódico, AOR. Estou a falar-vos dos britânicos Magnum, que em 2015 lançaram um álbum, Escape from the Shadow Garden, Live 2014. Para vocês, Magnum, Burning River. Little sister, it's a stage. Carousel, seems to play the game. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Magnum, ficamos com os Wild Frontier, Too Late, música retirada do álbum Alive 25, álbum que marca o 25º aniversário dos Wild Frontier. E vamos agora para uma nova sequência. Nesta próxima sequência temos três bandas mais desconhecidas, mais underground. Para iniciar, temos uma banda brasileira com vocal feminino que em 2015 dispensou online e gratuitamente o álbum ao vivo, três músicas de uma apresentação ao vivo na Toca. Estou a falar-vos das Indiscipline. Para vocês, Indiscipline Higher. We'll be right back. готовы? Песня с нового альбома Bad Blood! Не устали? Yeah. far so good. We're going to slow down a bit with a song from my latest album. It's called... E após Indiscipline, ficamos com os russos Stonehand e a música Bad Blood. Música bastante pujante e de um hard and heavy que é bastante interessante, que foi retirada do álbum Strangers in Coliseum, álbum que reproduz um concerto de 2014. E terminamos esta sequência com os Aden's Curse, Just Like Judas, retirada do álbum Live with a Curse, Live Glasgow 2014. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência vamos ter duas formas de mostrar virtuosismo. Para iniciar esta sequência temos Steve Vai, que em 2015 lançou o álbum Stillness in Motion, Live in Los Angeles 2014. Para vocês, Steve Vai, Gender Surrender. Thank you. good night. I'm gonna do one for the hell of it. I'm gonna do the ones, this one's for me actually. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o virtuosismo técnico e pujante de Steve Vai, ficamos com o virtuosismo do blues de Michael Charles. E ficamos com a música Hard Days and Long Nights, música retirada do álbum Concert at the Nest, Live Australian. E o blues de Michael Charles é a ponte perfeita para a próxima sequência, que vai ser iniciada com os The Black Crowes e a música Sting Me, música retirada do álbum A Texan Tornado, álbum que reproduz o concerto que os Black Crowes deram em Houston em 1993. Para vocês, Black Crowes, Sting Me. you know, while we're going on here. The facts are, is that we, you know, the band, thought we should come back here and do another gig and everything, you know? And to us, it ain't even about sort of the bullshit problem about security. It's more about, like, you know, if we can take a chance like this to bring up something like that, then we can hang out with a bunch of people who maybe think alike, you know? So with that in mind, man, I don't wanna like, you know, rain on anybody's parade, but everybody's being really cool and we're trying to do something good and show everybody that maybe our generation isn't full of shit like some other ones were. Is if you could just please not throw yourself on your friends and neighbors, because maybe they don't want you on their backs, you know? And if we can hang out and all try to, you know, be here as, you know, like hanging out and everything, I think it'll be really rocking. So it's a thing about respect. By the way, the whole world's listening to us tonight, so. How y'all doing? We thank you so much. What a great night. What a great, great, great night here in Atlanta, Georgia. We thank you. You know what? If anybody's got to go to work, we still got a few more we'd like to do for you tonight. So if you don't mind just hanging with us a little bit longer, we love each and every one of you. We call you our Skinner Nation. We thank you. You're our family. I know that my brother Ronnie Van Zandt, Alan Collins, and all the guys and gals who are up in heaven would love to be here tonight, and they're here in spirit. I guarantee you that. I guarantee you that. So anyway, here we go. Y'all let us know. I was born a traveler. was feeling good, good, good, good. And I was looking at my t-shirt. E após Rainbow, que em 1979 contava com Graham Bonnet como vocalista, ficamos com Van Halen, Hot for Teacher, que em 2015 lançaram o álbum Tokyo Dome Live in Concert, que é a reprodução do concerto que os Van Halen deram em Tóquio em 2013. E nesta época os Van Halen contavam com David Lee Roth como vocalista. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos uma banda sueca. Temos o Zit, que em 2015 lançaram um álbum Live in London, reprodução do concerto que o Zit deram em Londres em 2014. Para vocês, Hit, Living on the Run. To come. I swear to God, there's something special about London. We always remember these shows. Thanks a lot for coming out. We are Heat from Sweden. We got Crash on drums. Jimmy J on bass guitar. Mr. Jonah T on keyboards. Eric Rivers on guitar. My name is Eric Cuomo. We are Heat. We thank you for this beautiful night. Thank you. you. All right, for real now. We're going to do one more song for you, then we got to go. Since... That's all, that's all. Hope you don't have to go anywhere until Tuesday. All right, really, sincerely, thank you, thank you, thank you for coming out tonight. Hopefully we'll see you again next time. E é com Harum Scarum, Change Comes Around, que terminamos o Riff Service de hoje. Que o Riff Service chega ao fim em 2015. E antes de Harum Scarum, ficamos com Heat, Living on the Run. E tal como eu havia dito, terminamos com Harum Scarum, Change Comes Around. Música retirada do álbum Live at the Phoenix. Um concerto que os Harum Scarum deram em Toronto em 2015. E como este é o último programa Riff Service de 2015, desejo-vos a todos uma ótima entrada em 2016, com tudo que possam imaginar, tudo bom, tudo que vocês quiserem. E em 2016, Riff Service voltará, e o primeiro programa de 2016 vai ser a repetição de um clássico de 2015, vai ser a repetição dos meus álbuns preferidos de 2015. Vamos ter um programa que vai fazer destaque a todos aqueles álbuns que mais me encantaram. Desejo-vos a todos uma ótima semana e uma ótima entrada em 2016. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!